Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h43, boa noite, salve, salve galera do Som da Tribo! Até as 10 horas hoje, né, Devold? Concorda? É isso aí, até 10 Som da Tribo hoje. Até as 10 o Som da Tribo rolando pra você aqui na 96FM, na iconquista.net e também no blog do Som da Tribo. O blog do Som da Tribo está retransmitindo o Som da Tribo, então é só acessar sondatribo.blogspot.com, você vai ouvir o Som da Tribo aí. A rádio web do Som da Tribo. Quem foi o Som da Tribo, hein? Abraço aí para Rubenildo Metal, que está agilizando isso todo. Então, você pode ouvir o Som da Tribo através da 96FM, pela iconquista.net e também pelo blog do Som da Tribo. sondatribo.blogspot.com. Você ouve também o Som da Tribo. Aí, se você está afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Está afim de adicionar no nosso MSN o mesmo e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem também o nosso SMS. Fácil. Tá afim de mandar seu torpedo? Sua mensagem de texto? 88319050. 88319050. Os canais pra você se plugar aqui no Som da Tribo. E os brindes do Som da Tribo são eles. Dia das Mães, né? Não há brinde melhor do que o kit d'água de cheiro. Então liga pra cá. 3421-1507. Tá valendo um kit da água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. Tá valendo também 3 ingressos para o show de Kessler e Banda, próxima sexta-feira, dia 14, às 10 da noite, no Apogeu. Estão valendo 3 ingressos para o show de Kessler, sexta-feira, e um kit água de cheiro ideal. Então liga aí, você vai levar sua mãe para curtir o show de Kessler e também concorrer a um kit da água de cheiro. Liga para cá, 3421-1507. Devold está aqui esperando sua ligação. É rock no volume máximo. O Som da Tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Vai encarar? São 7 horas e 50 minutos. Você curtiu Stone Temple Pilots, Between Lines, Three Days Grace, The Good Life. Aqui no Som da Tribo, pode ligando, hein? 3421-1507. Tá valendo uns brindes legais, como sempre, do Som da Tribo. Dia das Mães, tá aí, amanhã, hein? Já tem o presente, se ainda não tem, concorra aí ao kit Água de Cheiro Ideal e Unissex, hein? Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Tá valendo também 3 ingressos para o show de Kessler e banda. Próxima sexta, dia 14 de maio, às 10 da noite, no Apogeu. É só ligar, 3421-1507. Fazer a sua inscrição, final do programa, rola o sorteio. Boa sorte. Tá a fim de seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/Som da Tribo. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Enfim, há mil maneiras de você entrar em contato com o Som da Tribo. Faça como o Gil Seixas, da Patagônia, está ouvindo o Som da Tribo e manda aquele alô para sua esposa e filha, Eliane, e sua sobrinha, Vanessa. Eliane, Vanessa e também o Gil Seixas aí na Patagônia. Faltou o nome da mamãe aí. Liga pra cá e a gente manda aquele abraço aí pra sua mãe também. Vai ligando, 3421-1507. Abraço também para Anderson Oliveira aí do blog do Anderson, Morada dos Pássaros 3. Tá mandando abraços aí para sua mãe Carminha e sua esposa. ambas ouvindo o Som da Tribo. A Daiane, Daiane e Carminha em As Mulheres da Vida de Anderson. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, já está rolando no Teatro Carlos Jovás Somos Rock, com The Simpsons, Herdeiros da República, The Edsons e Marcelino El Tosco, além de poesia com Ian e Bruno. Ingressos no local, R$2. Logo mais às 9 horas, no Viela Sempre Café, Massumi vai fazer um som MPB regional, hein? O Viela Sempre Café fica ali na Rua Siqueira Campos. Às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar Antônio Brother, Shot Reggae. O Apogeu fica ali na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Na próxima sexta-feira, dia 14 de maio, também no Apogeu, às 10h30 da noite, Kessler. Kessler e banda, pop e clássicos do rock. Ingressos à venda na Letras e Prosa e no próprio Apogeu, por apenas R$10. No dia 27 de maio, uma quinta-feira, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, vai rolar Noite Fora do Eixo, com Nublado e Sex on the Beach, da Paraíba. E também Ladrões de Vinil, aqui de Vitória da Conquista. Ingressos no local, R$5. Em junho, no dia 5, já está confirmada aí os Astras Fest, edição de São João. Já está à venda aí o CD demo da banda Ladrões de Vinil e CD da banda Cama Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí, hein? sondatribo.blogspot.com, plugwebradio.com e conquista.net, distintivoblue.blogspot.com, blogdoanderson.com e blogdjdavi.com, as mídias alternativas que dão aquele apoio ao Som da Tribo. O Capital Inicial lança nova música na internet, hein? Depois da meia-noite, esse é o nome da nova música de trabalho da banda Capital Inicial, que os fãs já podem ouvir através da internet, hein? O grupo publicou no site oficial um play com o áudio da nova música, o primeiro single divulgado no próximo disco de estúdio. O novo álbum do Capital Inicial foi gravado em Sampa, hein? Com a produção de Davi Crocos e recebeu o título de Das Capital. O lançamento está previsto para junho. No próximo mês, a banda volta aos palcos para a turnê de divulgação deste novo disco. E Edgar Escandurra disponibiliza também inédita para download. Edgar Escandurra acaba de lançar a inédita Não Precisa Me Amar, que poderá ser baixada gratuitamente na internet. O guitarrista sairá em turnê junto com a banda Cidadão Instigado, em projeto patrocinado pela Natura Musical. A música foi composta logo após o final do Ira e, segundo o comunicado, fala sobre separações e a respeito do desafio de perdoar as pessoas. Selecionado pelo Programa de Apoio à Cultura Natura Musical 2009, o projeto Na Área juntará Edgar Escandurra e Cidadão Instigado em diversos shows a serem realizados a partir de maio nos circuitos universitários em cidades que normalmente não têm acesso a estes tipos de eventos. Então você vai curtir a música nova do Capital Inicial, Depois da Meia-Noite, e Edgar Escandurra, Não Precisa de Me Amar, pra mim, já disparada, uma das melhores músicas do rock brazuca de 2010. Então você vai curtir Edgar Escandurra e Capital Inicial aqui no Som da Tribo. O Som da Tribo. Sentados na calçada, falando sobre tudo e não dizendo nada. Seu sorriso vale mais de mil palavras. Deixa que o futuro fica pra depois. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Parece eternos. Você sabe, eu não sei mentir. Esse mundo perfeito nunca

já te perdoei. Não precisa me amar. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Agora são 8 horas e 4 minutos. Você curtiu a novíssima música de Edgar Scandurra, Não Precisa Me Amar, antes Capital Inicial, Depois da Meia-Noite, música nova também. As duas de prima aqui no som da tribo. Musicão essa de Edgar Scandurra. Muito bom, muito legal mesmo. Os torpedos estão chegando. Oi pessoal, adoro vocês. Sou viciada na banda Scorpions. Estou triste por ser a última turnê deles. Beijos, Indiana, do bairro Cidade Modelo. Mais torpedos aqui, hein? O Ney, da banda Cama de Jornal, está curtindo o som da tribo em Curitiba, via iconquista.net. Está de férias, passeando em Curitiba e ouvindo o som da tribo via internet lá em Curitiba. Também o Rafael Melo, do Alto Maron, está ouvindo o som da tribo através do blog do som da tribo. Blog, o som da tribo tem blog agora. sondatribo.blogspot.com. O Erlan, Jardim Guanabara, também está ouvindo aí o som da tribo através da iconquista.net. Ele manda abraços aí para o Luizinho, o Erlan e Luizinho aí do Jardim Guanabara. Também o Tony, do condomínio Vila Romana, ouvindo o som da tribo via internet. O Gil, da conexão VIP, da Lan House, conexão VIP da Orb 5. Tá mandando abraços aí para o Clube dos Piratas. Abraços também para Tony Beleza e Terezinha, na Conquistinha. Vá ligando para cá, 3421-1507, tá valendo um kit ideal e da água de cheiro. E também 3 ingressos para você curtir Kessler e banda próxima sexta no Apogeu. Então é só ligar 3421-1507. Tá a fim de mandar seu torpedo? Também é fácil. 8831-9050. 8831-9050. Mande de celular para celular, de internet, você que sabe. Mande aí. 8831-9050. Tem o nosso MSN também. sondatribo@hotmail.com. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Salário Mínimo, Noite de Rock e Casa das Máquinas, Casa do Rock, Rock Brazuca dos anos 70, especialmente aí para o nosso brother Aldo Pereira aí no Jardim, no loteamento Bateias. Aldo Pereira pediu pra caramba pra gente tocar essa música do Salário Mínimo e ele vai relembrar aí a adolescência dele nos anos 80. Então vamos curtir Salário Mínimo e Casa das Máquinas. Arquivo Nacional, o som da tribo. Vai, deixa o rock queimar. We'll be right back. som da tribo. Arquivo Nacional. We'll be right back. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Casa das Máquinas, Casa do Rock, Salário Mínimo, Noite de Rock, Rock Brazuca dos anos 70. 8 horas 14 minutos. Vamos dar um giro pela noite de Vitória da Conquista. Onde está o nosso enviado especial, Rubenildo Metal? Welcome, Rubenildo. Tô fora. Sei lá quem é seu El. E é o seguinte. Sim. Estamos aqui. Antes de mais nada, boa noite aos ouvintes, né? Som da tribo aí. Todos os pontos da cidade e do mundo, por que não? Miguel, eu tô aqui em frente ao Teatro Carlos Jeová, na Praça da Bandeira. E tá rolando já por aqui, viu? Certo. Segundo o pessoal da produção aqui, me passou algumas informações. O evento, somos rock, né? Sim. Começou realmente pontualmente no horário, é tipo o Som da Tribo. Começou às 7 horas, começou, né? Começou 7 horas em ponto. O público ainda é tímido. Público muito tímido ainda por aqui, viu? E tá rolando agora Marcelino é o Tosco. Declamando poesia, né? Certo, música e poesia, né? Vale frisar poesias para maiores de 21 anos, viu? Certo, em próprias pesadas, inclusive uma o pessoal pode conferir logo mais no blog do Som da Tribo. Uma das poesias declamadas por ele, eu já gravei agora há pouco, né? Certo. E logo depois vai ter a The Simpsons. E em seguida, The Axon, né? The Addisons. The Axons. Isso. Logo depois, Herdeiros da República. E fechando a programação, Causa Mortes. Causa Mortes também vai tocar. Ainda tímido, o pessoal tá em casa. É totalmente cultural, viu? Essa parte mesmo agora das poesias. Realmente bem legal mesmo. Quem tá em casa, vem aqui prestigiar aqui o evento, né? Somos Rock, aqui no Teatro Carlos Jeová. O ingresso custa quanto, Rubenildo? Hã? O ingresso custa quanto aí do Somos Rock? Esse valor que você divulgou aí. R$2, né? Isso. Eu pessoal, perguntei pra saber se você tava ligado. Hã? Sim. Muita gente ainda na porta, o evento acontecendo lá dentro, mas algumas pessoas ainda, como sempre, né? Certo. Não sei o que tá esperando. Sei, R$2, velho? É. Pra curtir 5 bandas, né, Rubinho? 5 bandas, cara. Sai de graça. Entendeu? Praticamente. 40 centavos cada banda. Pois é. E mais poesia, né? Poesia, música, poesia. Poesias para maiores de 21 anos. Poesias fortes. Então, só repetindo, hein, Rubenildo, a sequência aí das apresentações. A sequência. Tá rolando agora Marcelino é o Tosco. Logo depois, a The Simpsons, The Actions, Herdeiros da República. E finalizando a programação, Causa Morte. Lembrando que logo mais, a cobertura completa, né? Você vai ter no blog, sondatriblogsport.com. Beleza. Toda a cobertura, Somos Rocks em cinco fotos, né? Isso aí. Oi? Mais alguma coisa você quer acrescentar aí, Rubenildo? É Simpson, sempre tá me dando pressão aqui, lá de frente. Bate um papo com ele aí, eu não sei o que é. Entrou lá pra dentro, doido. Tá certo. Tá desorientado. Entrar pra fora que não pode, né, Rubenildo? Entrou lá pra... Entrou doido. Não dá pra ouvir ele daqui, não. Tá certo. Então tá aí, Miguel. Valeu, Rubenildo. O nosso enviado especial, muito obrigado mais uma vez por sua intervenção nas noites alternativas de Vitória da Conquista. Depois que você participou da parada gay, agora foi a vez do Somos Rock. Beleza? Tá certo, Miguel. Saiu do armário e hoje foi para o Somos Rock, né? Somos Rock. Aqueles excluídos, né? Beleza. Aqueles que muitas pessoas acham que não é rock. Pois é, Rubenildo, o pessoal tem gostado muito das suas intervenções aqui, já a segunda, né? Quando tiver qualquer outro evento... Vamos ver o que vai acontecer semana que vem, né? Beleza! Tá certo, gente! Valeu, Rubenildo! Valeu, Miguel Cortes! Aí foi o Rubenildo Metal, direto do Teatro Carlos Jeová, dando as últimas informações sobre o Somos Rock que está acontecendo nesse exato momento. Abraços aí para Kesley, Marcinha e Tony, aí no bairro Ibirapuera. O Kesley está avisando que vai tocar também na Barra do Choça no dia 28 de maio, em Praça Pública. Dia 28 de maio tem Kesley e banda em Barra do Choça na Semana do Café. Então você que gosta de Kesley aí na Barra já está convidado. Dia 28 de maio, na Barra, em Praça Pública, Kesley e banda. Totalmente de graça. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo.

What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Tribo. E aí, baby, vai encarar? My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. Ooh, my smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. Your letters to my lips and cherish them in parts of me to savor every kiss. I couldn't face a life without your light, but all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not. I think I made it very clear. You couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough? I only wish you weren't my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. Ooh, my home was banished long ago. It took a town. Som da tribo. So break yourself against my stones and spit your pity in my soul. You never needed any help. You sold me out to save yourself. Som da tribo é rock na veia, rock na veia, rock na veia. Agora são 8h33, você curtiu Slipknot, Snuff e também Alice in Chains, Your Decision, aqui no Som da Tribo, pode ligando 3421507, 3421507, tá valendo ingressos pra você curtir Kessler e banda na próxima sexta-feira no Apogeu e também um kit ideal e água de cheiro pra você presentear sua mamãe aí, liga pra cá, 3421507, interaja, participe com o Som da Tribo, o telefone tá aqui de bobeira esperando você ligar, 3421507. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Já está rolando, hein, no Teatro Carlos Jeová, Somos Rock, The Simpsons, Herdeiros da República, The Edsons, Marcelino El Tosco e também uma banda surpresa, hein? Ingressos apenas R$2. Causa Mortes é a banda. Causa Mortes também está participando aí do Somos Rock. Às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Massumi. Vai fazer um som MPB regional. O Viela Sebo Café fica ali na Rosqueira Campos. Às 11 da noite, no Apogeu, Antônio Brother, Shot Reggae. O Apogeu fica ali na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Próxima sexta, dia 14, às 10 da noite, também no Apogeu, Kessler e banda. Vai fazer um som pop, clássicos do rock, ingressos à venda na Letras e Prosa e também no Apogeu por apenas R$10. Já no dia 27 de maio, uma quinta-feira, às 8 da noite no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Nublado e Sex on the Beach da Paraíba e Ladrões de Vinil de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$ 5,00 no local. Em junho já está confirmado as Astras Fest edição de São João. Você já pode comprar o CD demo da banda Ladrão de Vinil e também o CD da banda Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista, na Letras e Prosa. Corra e compre logo o seu. Acesse aí blogdjdavi.com, distintivoblue.blogspot.com, blogdoanderson.com e conquista.net, plugwebradio.com, sondatribo.blogspot.com, o blog do Som da Tribo. O blog do Som da Tribo é esse, sondatribo.blogspot.com. Aí se você perdeu o Som da Tribo, você pode ouvir logo mais às 11 horas no distintivoblue.blogspot.com ou no sondatribo.blogspot.com. As mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Som local. O Som da Tribo. No Som local você vai curtir dois artistas locais, né? Como sempre o Som da Tribo destaca. Você vai curtir Vitor Kamikaze cantando Contato e Thiago Magô cantando Vacilar Jamais aqui no Som da Tribo, no Som local. Som local, o Som da Tribo. Apenas o que restou. Palavras se confundem nas cinzas, mudando o tom da esperança. Ninguém poderia imaginar que aquela cena se repetiu alguns instantes. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Algo de errado, algo fora do nosso controle. Tanto mistério e ele ainda nem chegou. O espaço permanece à sua espera. Que seja rápido, que seja como for. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você da Tribo. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Enquanto isso, vai um soldado esperando você voltar. Enquanto isso, faremos contato esperando você voltar. Som local, o som da tribo. Jamais é o que eu penso todo dia quando acordo e vou trabalhar. A vida é dura, a gente tem que se cuidar, garantir nossos direitos, correria intensa. Saber lidar com a ignorância de gente que pensa ser a dona da verdade. Não me leve a mal, eu quero mais é desviar a minha mente dessa gente. Saber onde pisar, tomar cuidado com o que se faz. Tomar cuidado com o que se faz. Tome cuidado pra não vacilar jamais. Pare, olhe, pense, conte de 1 até 10. Bata no peito e sinta de verdade quem tu és. Respire fundo e corra atrás do sonho ao invés de esperar alguém vir tirar seus pés do chão. Você me chama de bisbilhoteiro, acho melhor me conhecer primeiro. O que eu almejo consigo, eu tenho força de vontade. Digo mais amigo, inveja mata de verdade. Saber onde pisar, tomar cuidado com o que se faz. Inveja mata de verdade. Tome cuidado pra não vacilar jamais. Eu acho que você também devia pensar assim. Critique o meu trabalho, a minha arte, mas esqueça de mim. A vida vai te mostrar que um dia precisará de mim. Quando menos esperar, e eu vou estar lá pra cumprir a minha missão. Armado com a paz e vestido com a bandeira do perdão. Mostro a todos que sorrir me faz sentir melhor. Dificuldades não vejo, minha vida já foi muito pior. Mais valor ao meu suor. Você demora uma cara pra saber que a simplicidade é o caminho mais curto para a felicidade. E pisa em cima dos outros, que fala mal da vida. Morre de dor, mas não procura tratar da ferida. E coloca a culpa em outra pessoa. Vou te dar um conselho pra que faça alguma coisa boa. Saber onde pisar, tomar cuidado pra não vacilar jamais. É a melhor coisa que tu faz. Saber onde pisar, tomar cuidado com o que se faz. É a melhor coisa que tu faz. Cuidado pra não vacilar jamais. Som local, o som da tribo. Agora são 8h42, no som local você curtiu assim, Thiago Magô, Vacilar Jamais e Vitor Kamikaze, o contato aqui no som local. Vai ligando pra cá, 3421-1507, o telefone agora realmente está liberado, hein? 3421-1507, tá valendo 3 ingressos para o show de Kessler e banda. Próxima sexta no Apogeu, também um kit Ideale unissex pra você dar à sua mãe. Presentão pra sua mãe, de repente você tá duro aí, não comprou um presente ainda. Só ligar, 3421-1507, concorra ao kit Água de Cheiro. Kit muito bom, todo mundo que ganha gosta, inclusive sua mãe também vai adorar. Se liga pra cá, 3421-1507. Se quiser mandar um abraço pra sua mãe também, liga. 3421-1507, mande seu torpedo também. O torpedo é o seguinte: 8831-9050, 8831-9050, tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com, conversa lá com o nosso moderador, o Ozzy, da iConquista.net. O Som da Tribo também é retransmitido via internet, o próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.blogspot.com, e também pela iConquista.net, a galera que está retransmitindo o Som da Tribo via internet. Aí se você perdeu algum detalhe do Som da Tribo, logo mais às 11 horas já está disponível no distintivoblue.blogspot.com e também no próprio blog do Som da Tribo. Beleza? Vamos ao breve intervalo comercial, já já tem muito mais. 3421-1507, a gente manda aquele abraço para sua mãe. E também você concorre aos brindes aí, um kit unissex da Água de Cheiro, um kit Ideale e também ingressos para você curtir Kessler e Banda sexta-feira no Apogeu. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do som da tribo. Sondatribo@hotmail.com. O

os recados aqui. É, abraços aí para Dr. Eduardo, Dr. Ademário, a galera aí do Centro Médico, a Valdelice e Georgia. Também Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Célia, da cidade de Belo Campo, tá mandando um abraço aí para as amigas Tatiana, Juliana e toda a galera que ouve o Som da Tribo aí na cidade de Belo Campo. Célia, da cidade de Belo Campo, Juliana e Tatiana, galera, não perde só o Som da Tribo. Laís, grande Laís, do centro aí da Rua da Conquista, no centro da cidade, manda um abraço para sua mãe, Lucidalva, e toda a galera da banda Ladrões de Vinil. Tá dado o recado. Sound. And then, baby, are you here? Oh, da Tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Não tem pra ninguém. O som da tribo. Agora são 8h57, rolando o som da tribo até as 10 horas, via 96FM e conquista.net e sondatribo.blogspot.com. A galera que retransmite o som da tribo via internet. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. O Red Hot Chili Peppers entra em estúdio na próxima semana, hein? Boas novas aos fãs do Red Hot Chili Peppers. A banda entrará em estúdio na próxima semana para a gravação do sucessor de Stadium Arcadian, de 2006. A informação foi dada pelo baterista Chad Smith em entrevista concedida ao Music Radar. O novo álbum da banda será produzido por Rick Rubin, que desde Blood Sugar Sex Magic de 1991 tem trabalhado com os Chili Peppers. Smith disse que os integrantes têm gravado demos de outubro do ano passado até hoje. Chad Smith, durante a entrevista, comentou ainda sobre a saída do guitarrista John Frusciante do grupo, ocorrida em 2009. E atenção, fãs do Pearl Jam. O Pearl Jam cria rádio online com programação da banda. É, inaugurou em seu site oficial uma rádio online que traz 24 horas de programação dedicada a tocar apenas músicas da banda. A PJ Radio, que entrou no ar nesta quinta-feira, dia 6, é apresentada por um DJ chamado The Rob. Além de disponibilizar as faixas gravadas em mais de duas décadas de existência do grupo, o projeto apresenta faixas raras, lado B de singles e trechos de apresentações ao vivo. Outro projeto do Pearl Jam é o 2010 Bootleg Program, que consiste na venda de álbuns de todos os shows da atual turnê com gravações de alta qualidade, mixadas diretamente das mesas de som dos engenheiros de áudio responsáveis pelas apresentações da banda. Mais uma notícia aqui: o Woodstock no Brasil tem 70% de chances de acontecer, diz o produtor. Conforme prometido exatamente há um mês, Eduardo Fischer, da Totalcom Communication Group, falou sobre as possibilidades de realização do festival Woodstock no Brasil. O local e atrações não foram confirmados, porém Fischer disse que o evento terá o clima dos maiores festivais do mundo. Fischer só confirmou que o evento será realizado no estado de São Paulo e terá sustentabilidade como um dos seus pilares de informação. Tá certo? Então, meio ambiente vai ser a temática do Woodstock aqui no Brasil. Anteriormente, a assessoria de imprensa do grupo havia confirmado a realização do evento na Fazenda Maeda, nos dias 7, 8 e 9 de outubro, porém, o próprio diretor disse que não havia definido o local. Nomes como Green Day e Linkin Park são cotados para o evento. Vai ligando para cá, 3421-1507. Tá valendo um kit ideal e água de cheiro unissex e também ingressos para você curtir Kessler e Banda. 3421-1507. Telefone tá aqui de bobeira. Presente para você dar sua mãe aí. Liga para cá. 3421-1507. We'll be right back. é, vai ligando pra cá, hein? 34211507, se quiser mandar torpedo, é fácil. 88319050. Faça como Aline e Isis. Aline e Isis, elas estão antenadas via iConquista.net da Vila Livreiro de São Paulo. A galera ouvindo o Som da Tribo em Sampa. Aline e Isis, Vila Livreiro em Sampa. Também tem o Fernando, Fernando e Clecinho. Mandou um torpedo pra cá. Fernando, fala aí qual bairro que você tá falando que a gente divulga aqui. Final do telefone, Fernando, aí é 3642. Fernando, Clecinho aí, mandaram torpedo aqui também para o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar. Curvam-se como reverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem e dizem até que eu não te reconheceria. Em mais um desses dias tão cheios, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. E mais um desses dias tão cheios de luz, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora eu sei. começar a poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. O som da tribo. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Fazer bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Agora são 9 horas 9 minutos. Você curtiu Charlie Brown Jr., só os loucos sabem. Antes low, não sei. Agora direto de do Teatro Carlos Jeová, o nosso enviado especial, Rubenildo Metal. E aí, Miguel? Tudo legal aí, Rubenildo? Tudo legal. Ah, melhorou muito, viu, Miguel? Melhorou o show, melhorou, aí. Melhorou, melhorou o público. A sua chamada foi providencial. Você fez com que o público fosse até aí, né, Rubenildo? Realmente, o pessoal tá aqui. E um dos integrantes da banda The Simples, durante o show, sim, tava divulgando aqui cerveja, promoção, Miguel. Cerveja 3 por 5. Muito bem. Rapaz, eu falei... Só que acabou, ele foi buscar mais, viu? Ele divulgou agora no final do show dele que ia providenciar mais cerveja. Certo. E agora tá rolando a terceira atração, The Addison, né? The Addison, né? The Addison. Tá bem legal, tá bem interativo, o pessoal tá bem... Tá bem legal a programação. Repete aí a galera toda que vai tocar aí, Rubenildo, que já tocou, que vai tocar. É, começou com o Marcelino, o Tosco, com suas poesias, né? Picantes. E The Simpsons, detalhe, The Simpsons não estava preparado para esse show, viu? Não estava por quê, Rubenildo? Veio com um caderno de matéria, com todas as letras, nossa, da música, e tava lendo. O improviso rolou total. Rapaz, aí, né? Tinha uma parte, um negócio de colocar partitura, não dava certo, porque o papel era papel, né, de caderno, de matéria. Por jeito ele segurar o caderno na mão pra cantar as músicas, músicas conhecidas, outras músicas que ele, composições dele, né? E tocou as cúmbias argentinas aí? Hã? Tocou as cúmbias? Oh, rolou de tudo, Miguel, aqui, viu? Carimbó e tudo? Pop, é. Paralama. tava toda aquela coisa bem legal, né? Ah, certo. A banda, você sabe os componentes da banda? Sim, pode falar aí. Que compõe? Manda ver. É praticamente todos os componentes da Ladrões de Vinil. Então, é, né? É uma Ladrões com Simpson no vocal. Muito bem. E como foi a performance aí, Rubenil? Muito bom. Ele tá assim, meio... tímido. A galera, né? Pressão aqui no telefone. Quem é que tá lhe dando pressão, Anderson, hein? Anderson, hoje resolveu me encher o saco a noite toda, viu? Ele colocou um banner lá do som do blog lá, da rádio. Certo. E tá rolando no blog dele também. Ele quer tá participar rolando aí também da entrevista? Hã? Ele quer participar também da entrevista? Ele tá pelo telefone aqui. Ah, certo. Tá me enchendo o saco pelo telefone. Tá bom. É, Rubenildo, quem mais tá tocando aí? De novo, ó. Certo. É ele. Certo, Miguel? Sim. É, daqui a pouquinho, então, vai ter a banda Herdeiros da República. Eu tive aqui com uma ex-componente. Uma das componentes, ela não é mais componente da banda. Certo. Eu comentei que tinha uma, a gente colocamos no blog lá uma música, né? Uhum. Eu não sei se não vai tocar aí, não sei se conseguiram colocar aí na pasta. Certo. Comentei com ela que talvez tocaria hoje no Som da Tribo, ela ficou super feliz, mas não certo. Faz parte da banda mais. Não faz parte, né? É, da Herdeiros da República. Ela tá por aqui, mas não faz mais parte da banda, não. Sei. E logo finalizando, Causa Mortes, fechando a noite. Mais uma banda aí, né? É. Tem mais duas bandas, além dessa que tá tocando agora, né? Não, aqui não é uma banda, é um baterista com o que é um baterista e um vocalista. Sei. O Watson, né? Sei. E o baterista, pra variar, é o baterista da Ladrões de Vinil. Então, beleza, então, Rubenildo. Tá, mais detalhes tá aí chegando do show. Hã? Mais detalhes aí das bandas, pode ficar à vontade aí, descreva tudo. Eu vou tudo aqui os bastidores, se tiver alguma coisa bem legal pra passar, eu ligo novamente pra ir. Então, a qualquer momento você retorna aí até as 10 horas. Até as 10, né? Isso. Tá certo, então, eu tô por aqui. Valeu, Rubenildo Metal. Som da Tribo e acompanhando também o evento aqui, Somos Rock, direto do Teatro Carlos Jeová, na Praça da Bandeira e Vitória da Conquista. Falou, Miguel. Falou, aí foi Rubenildo Metal, o nosso enviado especial, direto do Teatro Carlos Jeová, onde está rolando o Somos Rock. Vá ligando você também pra cá, faça como Rubenildo Metal, 3421-1507, interaja com o Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje você vai curtir Iron Maiden e Jill. Então vamos curtir Iron e Jill aqui no Som da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Don't need som da tribo. Da

Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. O som da tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante. Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem. Invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask Matt Werdo? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 9h27, você deve estar estranhando. Som da Tribo até essa hora? Pois é, hoje vamos até às 10. Começamos aí, depois do futebol, teve o programa Altos Papos. O programa Som da Tribo começou quase com uma hora de atraso, então vamos descontar aqui, vamos até às 10, via 96FM, via iConquista.net, é só acessar aí www.iConquista.net e também pelo blog do Som da Tribo. O blog do Som da Tribo também tá bombando aí, é só acessar www.sondatribo.blogspot.com, retransmitindo o Som da Tribo. Aí se você perdeu o Som da Tribo, logo mais às 11 horas, é só acessar o blog do Som da Tribo ou então o blog www.distintivoblue.blogspot.com. Som da Tribo rolando pra você até às 10 horas hoje, hein? Som da Tribo tem o apoio de Metrópole Team, moda pra galera Team, CCA, ou você se garante uma língua derruba você, Espaço X presente aqui, Colégio a Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Aí se você tá afim de mandar torpedos para o Som da Tribo, 88319050. Tá valendo os prêmios do Som da Tribo aqui, hein? Os prêmios muito legais. 3 ingressos para você curtir Kessler e banda próxima sexta-feira no Apogeu, a partir das 10 da noite. 3 ingressos para show Kessler e banda próxima sexta, dia 14, às 10 da noite no Apogeu. E um kit Água de Cheiro Ideale, unissex. Renove-se na Água de Cheiro, hein? A Água de Cheiro fica ali no shopping Conquista Center, primeiro piso. Água de Cheiro, que tem loja no Conquista Center, tem uma linha completa de produtos para o dia a dia, como colônias, desodorantes, hidratantes, shampoos, maquiagem, também opções de presente com excelentes preços para homens, mulheres e crianças. Água de Cheiro fica ali no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. O Som da Tribo. E aí, baby, vai parar? Escolhido, toco a preparada, pois estou som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Tribo. O som da tribo. Agora são 9:36. Sonhos sobre você, princípio ativo e quase humanos racha. Mais duas músicas de bandas locais aqui de Vitória da Conquista. Liga pra cá, 3421-1507. Tá valendo os brindes do Som da Tribo. Três ingressos para o show de Kessler e banda. Próxima sexta, dia 14 de maio, às 10 da noite, no Apogeu. Também valendo um kit Água de Cheiro Ideal Unissex. Renove na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Liga pra cá, 3421-1507. O Som da Tribo. Diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Já está rolando aí no Teatro Carlos de Alvaz, Somos Rock, com The Simpsons, já tocou, Herdeiros da República ainda vai tocar. The Edsons está fazendo som nesse momento. Marcelino El Tosco também já tocou. E vai ter ainda a banda Causa Mortes. Esse show Somos Rock está acontecendo no Teatro Carlos Jeová. Já tivemos duas informações com o nosso enviado especial Rubenildo Metal, direto do Carlos Jeová. E já está rolando também no Viela Sebo Café Massumi, música regional e MPB. O Viela Sebo Café fica ali na rua Siqueira Campos. Logo mais às 11 horas da noite, claro, daqui a pouquinho, no Apogeu vai rolar Antônio Brother, Shot Reggae. O Apogeu fica ali na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Na próxima sexta, Kesla e Banda. Próxima sexta, dia 14, às 10h30 da noite, no Apogeu. Kesla e Banda. Ingressos à venda na Letras e Prosa e também no próprio Apogeu por apenas R$10. Já no dia 27 de maio, será uma quinta-feira, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, Noite Fora do Eixo, com Nublado e Saxon Beach, da Paraíba, e Ladrões de Vinil, de Vitória da Conquista. Ingressos no local, R$ 5,00. Em junho, no dia 5 de junho, já está confirmado Zastras Fest Edição de São João. Já está à venda aí o demo da banda Ladrões de Vinil e também o CD completo da banda Cama Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. No dia 28 de maio, uma sexta-feira, na Praça Central de Barra do Choça, vai rolar Kessler e Banda, na Semana do Café, de graça para todo mundo. Kessler e Banda, dia 28 de maio, uma sexta-feira, na Semana do Café de Barra do Choça. Acesse aí as mídias alternativas que apoiam o Som da Tribo, blog do Anderson.com, blog DJDavi.com, distintivoblue.blogspot.com e conquista.net, plugwebradio.com, somdatribo.blogspot.com. O Som da Tribo, Som da Tribo, não tem pra ninguém. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others, they got none, oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. O Som da Tribo. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say more than me? As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you. Come cleaner. inside. O som da tribo. The Tribe, the Tribe Sound. Sound. And then, baby, are you here? Agora são 9 horas e 50 minutos. Finalzinho aí do Som da Tribo. Você curtiu o YouTube Moment of Surrender. Antes Pearl Jam, Just Break, aqui no Som da Tribo. As duas últimas do programa de hoje. Obrigado a todos que ligaram, que participaram, que interagiram com o Som da Tribo através do telefone, dos torpedos, de e-mail, de Orkut, de Twitter. Enfim, a todos que ligaram, participaram, muito obrigado que suportaram a gente aí até as 10 horas. O último torpedo que chegou aqui foi do Olício, do bairro Candeias. Ele quer a música One do Metallica e oferece para toda a galera da tribo, a galera do chat São Vicente aí, ouvindo o Som da Tribo. Ó, vai ficar para a próxima semana, viu? Beleza? Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X presente aqui. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de cheiro. Renove-se na Água de Cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. A galera que faz o Som da Tribo, apresentação, produção, Miguel Cortes. Jaqueline Jack não veio hoje, hein? Bastidores e telefone, Devil de Andrade. Edição e podcast, Rubenildo Metal, Plácido Mendes. Do distintivo blue.blogspot.com. Web Radio, Oziel Aguiar da Conquista.net. Vamos agora aos ganhadores dos brindes do Som da Tribo. Nosso brother, Deval de Andrade. E aí, Deval, quem ganhou os brindes aí do Som da Tribo? Vamos lá, Miguel. Quem ganhou o kit Água de Cheiro foi Maria Dilma Oliveira Santos, do Sumaré. Maria Dilma Oliveira Santos, do bairro Sumaré. E os ingressos aí para o show de Kessler e banda. Lígia Coelho, do São Vicente. Cida Silva, do bairro Guarani. E João Batista JB do Alto Maron. Beleza, a galera deve retirar seus ingressos aí na Letras e Prosa a partir de terça-feira. E a ganhadora do kit Água de Cheiro, dirigisse à loja Água de Cheiro, lá no Conquista Center, primeiro piso. Dito isto, e aí, Devaldi? Foi bom pra você, Devaldi? É ótimo fazer o Som da Tribo com a galera. A gente teve a participação também do repórter JB, que esteve aqui visitando os bastidores do Som da Tribo. E aí, JB, foi bom pra você? Muito bom. Beleza, JB, seja bem-vindo aí ao Som da Tribo. Valeu, obrigado, um abraço. Valeu, galera, até sábado que vem, pontualmente às 7 horas, com mais um Som da Tribo. Aí se você perdeu o Som da Tribo, tem mais Som da Tribo hoje disponível aí no distintivoblue.blogspot.com e também no blog do Som da Tribo, sondatribo.blogspot.com. Valeu, desencana que a vida engana, tchau, tchau. It's cool. Som da Tribo. Som da Tribo, arroba hotmail.com.